CD 23. Capítulo 23. A mansão dos Malfoy. Harry olhou para os outros dois, agora meros contornos no escuro. Viu Hermione apontar a varinha, não para fora, mas para o rosto dele. Ouviu-se um estampido, uma explosão de luz branca, e ele se dobrou de dor, incapaz de enxergar. Com as mãos, sentiu seu rosto inchar rapidamente, enquanto passos pesados o cercavam. Levante-se, verme! Mãos desconhecidas ergueram Harry do chão com violência. Antes que pudesse impedir, alguém revistou seus bolsos e tirou a varinha de ameixeira brava. Harry segurou o rosto que doía crucialmente e seus dedos não o reconheceram. Tenso, inflamado, balofo, como se tivesse sofrido uma violenta reação alérgica. Seus olhos estavam reduzidos a fendas pelas quais mal conseguia enxergar. Seus óculos caíram quando ele foi carregado para fora da barraca. Conseguia apenas divisar as formas de 4 ou 5 pessoas lutando com Rony e Hermione também no exterior. Larga ela! Berrou Rony. Ouviu-se o som inconfundível de punhos socando carne. Rony grunhiu de dor e Hermione gritou. Não! Deixe ele em paz! Deixe ele em paz! O seu namorado vai receber tratamento pior que isso se estiver na minha lista, disse a voz rascante, horrivelmente familiar. Garota deliciosa! Um petisco! Adoro pele macia! O estômago de Harry revirou. Sabia quem era aquele. Lobo Greyback. O lobisomem que tinha permissão de usar trajes de comensal da morte em troca de sua selvageria de aluguel. Revistem a barraca, ordenou outra voz. Harry foi atirado no chão de cara para baixo. Um baque lhe informou que Rony fora jogado ao seu lado. Eles ouviam passos e trancos. Os homens empurravam poltronas, revistando a barraca. Agora vejamos quem temos aqui, disse Greyback do alto em tom de triunfo, e Harry foi virado sobre as costas. A luz da varinha incidiu sobre o seu rosto, e Greyback riu. Vou precisar de uma cerveja manteigada para engolir esse. — O que aconteceu com você, feioso? Harry não respondeu imediatamente. — Eu perguntei, repetiu Greyback, e Harry recebeu um soco no diafragma que o fez dobrar de dor. — O que aconteceu com você? — Mordido, murmurou Harry. — Fui mordido. — É, parece que foi, disse uma segunda voz. — Qual é o seu nome? Rosnou Greyback. — Dudley. — E o seu primeiro nome? — Eu? — Walter. — Walter Dudley. Verifique na lista, Escabior, ordenou Greyback, e Harry o ouviu dar uns passos para o lado para olhar Rony. E você, Russo? Lalau Chumpik, disse Rony. Uma ova, exclamou o homem chamado Escabior. Conhecemos Lalau Chumpik e ele nos deu uma ajudinha. Ouviu-se outra pancada surda. Barge, respondeu Rony, e Harry percebeu que sua boca estava ensanguentada. Barge Wedley. Um Weasley? Perguntou Greyback em tom áspero. Então é parente daqueles traidores do sangue, mesmo que não seja um sangue ruim. E agora a sua amiguinha bonita? O prazer em sua voz fez Harry se arrepiar. Calma, Greyback, disse Escabior, abafando a caçoada dos outros. Ah, ainda não vou morder. Veremos se ela lembra do nome mais depressa do que o Barney. Quem é você, garotinha? Penelope Clearwater, respondeu Hermione. Parecia aterrorizada, mas convincente. Qual é o seu registro sanguíneo? Mestiça, respondeu Hermione. É fácil verificar, disse Escabior, mas todos eles parecem que ainda estão na idade de frequentar Hogwarts. Faimu, explicou Rony. Saiu, foi, Russo, debochou Escabior, e resolveu acampar? E achou que, só para se divertir, ia usar o nome do Lorde das Trevas? Nandierrão. Arriderte. Arriderte. Arridente. Acidente? Ouviram-se mais gargalhadas. Sabe quem gostava de usar o nome do Lorde das Trevas? Weasley. Rosnou Greyback. A Ordem da Fênix. O nome lhe diz alguma coisa? Dó. Bem, eles não demonstram o respeito devido ao Lorde das Trevas. Por isso o nome foi declarado tabu. Alguns membros da Ordem foram apanhados assim. Veremos. Amarre-os com os outros dois prisioneiros. Alguém puxou Harry pelos cabelos, arrastou-o por uma pequena distância, empurrou-o para obrigá-lo a sentar e começou a amarrá-lo de costas a outra pessoa. Harry continuava meio cego, incapaz de enxergar muita coisa entre as pálpebras inchadas. Quando, por fim, o homem que estivera amarrando-os se afastou, Harry cochichou para os outros prisioneiros. Alguém ainda tem uma varinha? Não, responderam Rony e Hermione a seu lado. Foi minha culpa, eu disse o nome, me desculpem. Harry. Era uma nova voz, mas sua conhecida, e veio diretamente de suas costas, de alguém amarrado à esquerda de Hermione. Dino? É você. Se eles descobrirem quem prenderam, são sequestradores, só estão procurando gazeteiros para trocar por ouro. Nada mal para uma noite de arrastão, Greyback ia dizendo, ao mesmo tempo que um par de botas ferradas se aproximava de Harry e eles ouviam mais estrépito no interior da barraca. Uma sangue ruim, um duende fujão e três gazeteiros. Já verificou os nomes na lista, Scabior? Rugiu ele. Já, não tem nenhum Walter Dudley aqui, Greyback. Interessante. Que interessante. Ele se agachou ao lado de Harry, que viu, pela fenda infinitesimal entre as pálpebras inchadas, um rosto coberto de pelos grisalhos embaraçados, com dentes marrons pontiagudos e feridas nos cantos da boca. Greyback desprendia o mesmo fedor que ele sentira no alto da torre quando Dumbledore morrera. Sujeira, suor e sangue. Então, você não está sendo procurado, Walter? Ou está naquela lista com outro nome? Qual era sua casa em Hogwarts? Sonserina, respondeu Harry automaticamente. Engraçado. Eles sempre pensam que queremos ouvir isso, caçoou o Scabior das sombras. Mas nenhum deles sabe dizer onde fica a sala comunal. Nas masmorras, disse Harry com clareza. Entra-se pela parede. É cheia de crânios e outras coisas e fica por baixo do lago. Por isso as luzes são verdes. Fez-se um breve silêncio. Ora, vejam só. Parece que realmente apanhamos um sonserinozinho, disse Scabior. Que bom para você, Walter. Porque não temos muitos sangues ruins em Sonserina. Quem é o seu pai? Trabalha no Ministério, mentiu Harry. Ele sabia que a história toda ruiria a menor investigação, mas, por outro lado, só teria tempo até o seu rosto retomar a aparência normal, e então o jogo estaria mesmo encerrado. Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas. Sabe de uma coisa, Greyback? Disse Scabior. Acho que tem um Dudley lá. Harry mal respirava. Será que a sorte, a pura sorte, poderia livrá-los dessa encrenca? Ora, ora, replicou Greyback. E Harry ouviu uma leve perturbação naquela voz insensível e percebeu que Greyback estava avaliando se teria, de fato, acabado de atacar e amarrar o filho de um funcionário do Ministério. O coração de Harry batia contra as cordas que amarravam suas costelas. Não teria se surpreendido se Greyback pudesse ver. Se você estiver dizendo a verdade, feioso, não precisará recear uma viagem ao Ministério. Espero que seu pai nos recompense por recolher você. Mas, protestou Harry, a boca extremamente seca, se você nos deixasse... Ei! Veio um grito do interior da barraca. Olhe só isso, Greyback. Um vulto escuro veio correndo em sua direção e Harry viu um brilho prateado. Tinham encontrado a espada de Gryffindor. Muito bonita, elogiou Greyback. Ah, realmente bonita. Parece coisa fabricada por duendes. Onde foi que você conseguiu uma arma dessas? É do meu pai, mentiu Harry, esperando por tudo no mundo que estivesse escuro demais para Greyback ver o nome gravado abaixo do punho. Pedimos emprestada para cortar lenha. Aguenta aí um instante, Greyback. Veja o que saiu no profeta. No momento em que Scabior disse isso, a cicatriz de Harry, que estava distendida sobre a testa inchada, queimou barbaramente. Com maior nitidez do que conseguia enxergar qualquer coisa ao seu redor, ele viu uma construção muito elevada e ameaçadora. Uma fortaleza sinistra, preto carvão. Os pensamentos de Voldemort, de súbito, tinham se tornado extremamente nítidos. Ele estava planando em direção ao edifício gigantesco, calma e euforicamente decidido. Tão próxima, tão próxima. Com enorme força de vontade, Harry fechou a mente aos pensamentos de Voldemort e retornou ao lugar em que estava amarrado no escuro, junto a Rony, Hermione, Dino e Grampo, escutando Greyback e Scabior. Hermione Granger, leu Scabior, a sangue ruim que se sabe estar viajando com Harry Potter. A cicatriz de Harry queimou no silêncio, mas ele fez um esforço supremo para continuar presente e não entrar na mente de Voldemort. Ouviu então o rangido das botas de Greyback ao se ajoelhar diante de Hermione. Sabe de uma coisa, garotinha? Esta foto parece demais com você. Não sou eu. Não sou eu. O guincho aterrorizado de Hermione equivaleu a uma confissão. Que se sabe estar viajando com Harry Potter, repetiu Greyback em voz baixa. Uma calmaria se abatera sobre a cena. A cicatriz de Harry estava agudamente dolorosa, mas ele resistiu com firmeza à atração dos pensamentos de Voldemort. Nunca fora tão importante manter a sanidade mental. Bem, isso muda tudo, não? Sussurrou Greyback. Ninguém falou. Harry percebeu que a gangue de sequestradores observava paralisada e sentiu o braço de Hermione tremer contra o dele. Greyback se levantou e deu alguns passos em direção a Harry, agachando-se. Outra vez para examinar atentamente suas feições deformadas. Que é isso na sua testa, Walter? Perguntou suavemente, seu bafo fétido nas narinas do garoto quando comprimiu com o dedo imundo a cicatriz distendida. Não toque aí, berrou Harry. Não conseguiu se refrear. Pensou que fosse vomitar de tanta dor. Pensei que você usasse óculos, Potter. Não? Sussurrou Greyback. Encontrei uns óculos. Ganhou um dos sequestradores, rondando em segundo plano. Tinha uns óculos na barraca, Greyback. Espere. E, segundos depois, os óculos de Harry foram repostos, com violência em seu rosto. Os sequestradores foram se aproximando para espiá-lo. É ele. Ouviu-se a voz rascante de Greyback. Capturamos Potter. Todos recuaram vários passos, estupefatos com o próprio feito. Harry, ainda lutando para manter a consciência apesar da cabeça que rachava de dor. Não conseguia pensar em nada para dizer. Visões fragmentárias afloravam em sua mente. Ele estava planando em torno das altas muralhas da Fortaleza Negra. Não. Ele era Harry, amarrado e desarmado, correndo grave perigo. Olhando para cima, para a janela mais alta, na torre mais elevada. Ele era Harry, e eles estavam discutindo seu destino em voz baixa. Hora de voar. Para o Ministério. Ao diabo com o Ministério, rosnou Greyback. Eles receberão o crédito e não nos deixarão nem entrar. Acho que devemos levar o garoto direto a você sabe quem. Você vai chamar ele? Aqui? Disse Scabior, em tom assombrado, aterrorizado. Não, rosnou Greyback. Não tenho a... Dizem que ele está usando a casa dos Malfoy como base de operações. Vamos levar o garoto para lá. Harry achou que sabia por que Greyback não ia chamar Voldemort. O lobisomem podia ter permissão para se trajar como um comensal da morte quando queriam usá-lo, mas somente o círculo íntimo de Voldemort recebia a marca negra. Greyback não recebera essa elevada honra. A cicatriz de Harry tornou a queimar, e ele ganhou altitude na noite, voando diretamente para a janela, no topo da torre. Certeza absoluta de que é ele? Que se não for, Greyback, estamos mortos. Quem é que manda aqui? Rugiu Greyback, disfarçando a sua momentânea insuficiência. Digo que é Potter. E ele e mais sua varinha são 200.000 galeões batidos. Mas se vocês forem covardes demais para me acompanhar, qualquer um de vocês, o dinheiro será todo meu. E, com alguma sorte, ainda ganho a garota de lambuja. A janela era uma mera fenda na rocha negra, insuficiente para dar passagem a um homem. Havia uma figura esquelética, apenas visível, enrolada em um cobertor. Morto ou adormecido? Está bem, exclamou Scabior. Está bem. Estamos contigo. E o resto dos prisioneiros, Greyback? Que faremos com eles? É melhor levarmos o bando todo. Temos dois sangues ruins. São mais 10 galeões. Me dê a espada também. Se forem rubis, tem mais uma pequena fortuna aí. Os prisioneiros foram postos de pé. Harry ouvia a respiração de Hermione, rápida e aterrorizada. Agarrem bem firme. — Levarei Potter — disse Greyback, segurando Harry pelos cabelos. O garoto sentiu aquelas unhas compridas e amareladas, arranhando-lhe o couro cabeludo. — Quando eu contar três... — Um, dois, três... Eles desaparataram, arrastando os prisioneiros com eles. Harry se debateu, tentando se livrar da mão de Greyback, mas inutilmente. Ron e Hermione o imprensavam. Ele não poderia se separar do grupo. E, quando o aperto esvaziou o ar dos seus pulmões, sua cicatriz queimou ainda mais dolorosamente. Ele se espremeu pela fenda janela como uma cobra e aterrissou, leve como fumaça na cela. Os prisioneiros se bateram uns contra os outros ao aparatarem uma estradinha rural. Os olhos de Harry, ainda inchados, levaram um instante para se ajustar. Então, ele viu portões com grades de ferro forjados à frente do que lhe parecia uma longa aleia. Sentiu um fiozinho de alívio. O pior ainda não acontecera. Voldemort não estava ali. Estava... E Harry sabia, porque continuava a se esforçar para resistir à visão, numa estranha fortaleza no alto de uma torre. Quanto tempo Lorde levaria para chegar quando soubesse que Harry estava ali era outra história.